quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele eu for mandado a qualquer lugar, irei, seguirei ao Deus. Seguirei.